vamos juntar o toucinho que eu cortei assim, não totalmente, para depois mandarmos à procura dele, dentro da sopa. Juntar também a calda de pimentão, toda a cor. Sabor também, claro. E vamos deixar levantar a fervura para então juntar a carne, os enchidos e o feijão. Vão cozer mais rápido que a carne, por isso vamos ter que tirá-los primeiro. Quando a carne estiver cozida, retira-se e junta-se a batata. A batata já está cozida, vamos juntar a carne. É só deixar levantar a fervura novamente e está pronto. Barrio mío, en casa de don Vicente, aquello andaba prendido de frenar el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón, y una fila en la cocina esperando a que el sopón. Aquella fiesta de reggaetón, que iba para bailar, y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente, y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios. En el barrio mío.